costuma aqui estes dias de inverno? Tu não estiveste cá hoje para veres? Conta tudo de viva voz. Tu não estiveste cá hoje para veres? Como é que está aí o tempo? Costumas fazer o mesmo percurso todos os dias, todos mesmo de inverno ou de verão? Todos os dias, de manhã à noite. Sempre está para avisar? Não. Agora. Está para avisar, está a avisar, dizendo para a coisa. Isso é, não é? Viste o filme? Então, olha, tal e qual, nem pôr nem tirar. Ali ia estar para patrulhas, mas era água e vento, agora é água e chuva. Então, é igual. Ele quer saber como é que é os dias que costumam ser, não é? Então é igual, nem tirar nem pôr. Toda a semana acho que foi evento. Foi? Toda a semana. Toda a semana, portanto. Eu não estou cá toda a semana, como é que tu sabes? Quem? Tens cá pelo menos se falhaste cá um dia ou dois. Mas eu também sei como é que estava cá o tempo. Eu nunca desliguei a vida. Eu não ligava para cá, para saber. Ninguém atendia. Não sabia. A senhora sempre viveu por aqui. Eu? Esta vida? Eu vivi aqui há mais de 50 anos. Pode-me contar um bocadinho como era esta zona de pastorícia, de pastoreio aqui há uns anos? Vocês faziam... Isto era a vossa vida? Vocês... Era a nossa vida, guardava as ovelhas, ordenhava-as, deitava-as fora para as guardar. E vivia sozinha. Depois apareci-me, vendi as bolhas e fui para a vila, para a minha casa. A manteigas. E sabia de aparecer, mas era na televisão. Ordenhava-se... À noite e de manhã. Agora de manhã íamos ordenhar, à noite íamos depois ordenhar. Como ele também já ordenhou de manhã e vai ordenhar agora também. E vendia o leite ou faziam o queijo? Tínhamos onde fazíamos o queijo. Começou a vir a caminhonete, metemos oito à caminhonete. Mas isso foi depois de vocês não poderem vender o queijo artesanal? Não podíamos vender o queijo, porque eles queriam queijeiras próprias para a gente fazer o queijo e tinha que vender o leite. Foi assim. Agora faça para o outro ninho. Mas ainda hoje cá vem a caminhonete, não é? Ainda cá vem. Hoje não. Mas quando vai na feira. Mas a caminhonete que nós vemos no documentário ainda é a mesma que vem cá? Não. E é o mesmo senhor? É. Só Santa Lália. Até aí, teu Toninho, o que é que tens a dizer desta vida? Eu não tenho a dizer nada. É difícil dizer assim. Oh, difícil. Alguma coisa tens que dizer? Eu. O que é que esperas agora aqui destes tempos em Casais de Fogozinho? Não espero nada. É sempre um olho. É? Andavas a estudar? Eu andava. Mas preferes estar aqui? Gostas mais disto? É, meio meio. Gosto? É. Meteiga, coitado. Estavas em manteiga a estudar? Estava. Em manteiga. Mas vivias em manteigas. Mas não podem estudar, minha senhora. Manteigas também. Faz procuras também. Se gosto de andar aqui, gosto desta vida. Não tem nada a dizer, hein? As pessoas vão tirar o mesmo curso, como é que é? Daqui amanhã anda tudo à prova. Tu não é? Uns de uma maneira, outros de outra. Mas o que é que gostavas de... Gostavas um dia de ser o quê? Não sei. Pastor. Não dá nada. Se todos aqui estamos, cada vez estamos a estudar, então como é que isto ia para a frente? Os dois estudar, quem é que guardava a arpanha? Então, como é que era? Quem é que convidava, quem é que tratava da... das batatas, da carne, então, como é que era? Se fossem pessoas para estudar, então, estudar para quê? Para gatunos. Mas já pôs muito fora. Pois há. E ela vem mais. Querem trabalho? Também não há. Não há. Há muito trabalho, já que não querem. Há muito trabalhinho. E aí, ainda agora há pouco tempo, queria lá meter alguns na fábrica de água e manteigas, não querem. Está, diz que... Chaves. Não precisam de dinheiro? Precisam! Mas querem andar na grande lixa. É mais fácil. É mais fácil. Dá menos trabalho. Pois. E não tem horário a cumprir. Mas podem levar algum tiro na cabeça algum dia? Não, é uma vez na vida. lanche. Thank you. Não deixa mais minha margem daí. Thank you.

Thank you.